Da última vez que me apaixonei, sofri sem pensar. Agora eu penso duas vezes antes de me apaixonar. Talvez você seja diferente da outra pessoa. Ame sem cobrança e goste numa boa. Mas eu tenho medo de outra vez amar. É que as mulheres pensam que é de pedra o meu coração. Que não tem saudade, não sofre paixão. Não padece angústia e não guarda tristeza. Se eu algum dia ainda gostar de alguém, vou ver se não gamo. Não cumpro mais juras, nunca mais eu amo. E antecipo o jogo de cartas na mesa. Errar de novo seria fatal pra quem quer viver. Você parece ser bem diferente, mas pode não ser. E antes que eu me dê de bandeja e ceda o seu apelo, pra não ver meu sonho virar pesadelo, vou fazer de tudo pra lhe esquecer. Você talvez não queira um namorado com tantos rumores. Que não dê presentes, que não mande flores. Não seja romântico e não se entregue tanto. Pra evitar de uma vez por todas um amor que não dura. Outra paixão crônica, outra desventura. Muito bem sozinho eu estou por enquanto. Mais um adeus pro meu coração seria cruel. Estou exausto de esperar o vinho e só beber o fel. Palavras doces, frases impensadas não me deram sorte. O sal do meu pranto tem sido mais forte que todos os beijos com gosto de mel. Tenho receio que você não seja esta joia rara. E pisar na bola, me quebrar a cara. Me iludir por fora e me enganar por dentro. E até que eu me convença disso, morro e não me entrego. Faço que estou surdo, finjo que sou cego. Não tendo a certeza, na dúvida não entro. E até que eu me convença disso, morro e não me entrego. Faço que estou surdo, finge que sou cego. Não tendo a certeza, na dúvida eu não entro.